Quartos e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero um colo. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Minha mulher não deixa. Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. Solta a voz e canta aí, que é preciso. Por quê? Porque se você parar pra pensar, na verdade, diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam. Deus, pai. Yeah. Já morei. Eu moro. Vamos cantar esse refrão mais uma vez junto com a banda aí. E é preciso amar as pessoas como... Levanta a mão, joga a mão no alto aí, vamos fazer ficar bonito aí! Ah, na verdade não há, sou a gota d'água, sou o grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Isso aí, galera! Muito obrigado pela presença de vocês! Mais uma vez! Cristiano Benfica na batera, Ramon Rodrigues no contrabaixo, Lucas Silva no violão e guitarra base.